para mim. Eita! Grande sucesso do Erasmo Carlos. Nós vamos ouvir essa música hoje, viu? Alô, menino! Alô, menina! Estamos chegando aqui, gente! É, a partir de agora, Maurício Fares com vocês, com o nosso encontro aí, o programa Maurício Fares, com muita alegria, com muito carinho e, acima de tudo, com muito amor no coração, pedindo a Deus para que lhe dê aí a realização de todos os seus sonhos, viu? Não importa a distância, onde quer que você esteja, eu estou aí do seu lado. Estou aí para que a gente possa fazer um encontro de muita alegria, de muita satisfação, viu? E olha, hoje eu vou rodar aqui para vocês, né? Rapaz, olha esse listão, tá que tá danado, hein? João Miano e Marcineiro, opa, quer dizer, João Mineiro e Marciano, viu? Vamos ter aí Rei Canif, nossa, essa orquestra é demais, hein? Vamos ter o Léo Canhoto e Robertinho, Jessé, a Roxette também vai cantar aqui no programa hoje, Roberto Carlos, Márcio Greik, mas menino, mal trem tá que tá, hein? Isso também sem falar da carta de destaque, já já nós vamos saber, será que é mais uma daquelas cartinhas danadas? Daqui um pouco a gente vai saber, tá bom? Então vamos começar, vamos trazer a primeira música de hoje, e quem vem aí é o João Mineiro e o Marciano, Minha Serenata, roda lá, menino! Amada, não sei se estás dormindo ou se estás acordada. Somente com meu violão ofereço-te esta canção nesta noite enluarada. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Janela, abrace e beije agora, estrelinha do infinito que brilha ao romper da aurora. A ti darei minha vida e tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Xiii! Eu falei que a carta, não sabia se era uma carta danada. Essa aqui também é igualzinha de ontem, gente, carta danada. Eu digo assim, igualzinha porque é uma carta danada, mas não que o assunto seja o mesmo, né? Mas é uma carta danada também, daquelas que, ó, eita, vocês vão ver só, mais uma vez eu tô enrolado aqui, viu? É a carta da mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer do Mato Grosso do Sul. Alô, mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer de Mato Grosso do Sul.

voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Ah, meu Deus do céu, eu fico vendo aqui a demagogia de alguns políticos aí, ser cara de pau desse tanto, viu? Cara fazendo promessas que ele nunca vai ter condição de cumprir, apenas para enganar, iludir, a demagogia de iludir o povo para conseguir o voto. E olha aí, tá pior que tá chegando aí na época de eleição de novo, e novamente vem esses enganadores aí querer conquistar com mentiras, com coisas que eles não são capazes de fazer, conquistar o voto do povo. Está na hora de você começar a imaginar, pensar um pouquinho melhor e não fazer do seu título de eleitor papel higiênico não, viu? Porque isso aí é uma arma muito importante que você tem na mão, mas saiba usar. Saiba usar com cabeça, não é se vendendo aí por causa de bolsa isso, bolsa esmola, bolsa qualquer coisa. Vote em pessoas que realmente têm compromisso de fazer mudanças para o nosso país. Porque senão nós vamos ficar sempre a vida inteira esse país de miseráveis que é o nosso Brasil. Infelizmente é essa a grande verdade, né? Vamos dar uma dobradinha, Maurício. Agora, Rei Canif, La Mer, essa música eu adoro. Ah, mas eu tenho uma paixão por essa música. E depois, o Erasmo Carlos, aquela que eu comecei cantando, né, logo no comecinho do programa aí. Sentado à beira do caminho. Então roda as duas, menino, roda, roda.

Tem gente que ainda é bobo, que ainda cai nessas conversas bestas. Oh, meu Deus do céu. Isso é que me deixa triste, viu? Me deixa muito triste. Mas então, para acabar com a tristeza, vou rodar Léo Canhoto e Robertinho. Oh, essa música aqui, eu acho que muitos de vocês nem se lembram dela. A Colina do Amor, vocês se lembram? Não? Então vai lembrar agora. Ou então vai conhecer agora, porque muita gente não conhece a música. Colina do Amor, Léo Canhoto e Robertinho. Roda, meninos! Cansado de andar procurando alguém que queira ser meu bem. Andei pelo deserto ardente, mas infelizmente não achei ninguém. Cruzei montanhas e cidades, planícies que não tem mais fim. Será que Deus não fez ninguém que dê certo pra mim? Estrela irá brilhar mostrando o meu estradão, por onde seguirei sorrindo encontrar a dona do meu coração. Tremendo beijarei seus lábios, os anjos cantarão um hino, daí nossos dois corações terão um só destino. Da colina verde a nossa casinha eu vou construir. O triste canto da andorinha que voa sozinha eu quero ouvir. Na encosta da grande montanha, pertinho de um regato em flor, com ela vou viver feliz na colina do amor. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Caraca, velho, mas essa carta de destaque de hoje é braba. Ela é danada mesmo. Olha, agora que eu fui dar uma olhada direitinho aqui, que eu fui dar mais uma relida para me ver, meu amigo... É uma carta danada, danada, danada. Essa que eu vou trazer daqui um pouco como carta destaque, viu? A historinha da nossa querida amiga, a mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer de Mato Grosso do Sul. Já, já, viu? E agora, quem é que vem pra cantar, hein? Quem? Quem é, rapaz? Ah, o Jessé! Se o veleiro repousasse na palma da minha mão. Ei, Porto Solidão, que música linda, hein? Então, mais bonita ainda é cantada com o Jessé. Roda lá, meninos! Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Tem uma frase que volta e meia ela aparece aqui no meu Facebook, mas eu acho interessante, muito boa, e vale a pena, quando é uma coisa boa, vale a pena a gente repassar novamente para os ouvintes. Chorar calado, pensar quieto e desabafar com as paredes. Essa é a rotina diária de quem é forte e ainda consegue colocar um sorriso no rosto. Quantas e quantas pessoas têm que engolir a dor, né? Tem que engolir mesmo, fazer de forte e ainda coloca um sorriso no rosto para fingir que está tudo bem. Isso aí realmente é uma... Isso aí tem que ser muito forte para conseguir fazer uma coisa dessa. Ah, porque se não for, não faz não. A gente desaba na primeira, viu? Na primeira adversidade a gente já está desabando aí, está botando a boca no mundo, né? Roxette, listen to your heart. Roda lá então, menino, roda, Roxette. Your smile, I but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. Quase na hora. Eu hoje não posso atrasar como ontem, não, né? Ontem eu atrasei demais com a leitura aí para trazer a carta de destaque e o programa ficou cumprido. Então hoje eu tenho que fazer no tempo certo. Então vamos trazer logo o Roberto Carlos. Sucesso do ano de 1967. É. Essa aqui, Roberto Carlos, do ano de 1967. O Sósia, roda lá, meninos, roda, roda, roda, roda. Tudo começou quando certo dia eu liguei pro broto que há tempos eu não via. E o que ela disse me deixou zangado, deixe de tolice, já tenho namorado. Fui à casa dela e lhe falei então, para essa história quero explicação. Quando olhei pro lado eu perdi a fala, descobri um cara que tinha minha cara e até seu nome era igual ao meu. Um era demais, eu sei, não era eu. E na confusão, meu broto desmaiou e sem solução. O caso ficou meio atrapalhado, meio descontente. Ia já ficando quando alegremente uma grande ideia eu tive. E então disse para alguém, me traga um violão e uma canção. Eu comecei a mostrar, mas o cara disse, também sei cantar. Isso me deixou bem contrariado, mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando. E ele envergonhado foi logo se mandando, perdão ela pediu, um beijo. então disse para alguém: me traga um violão e uma canção. Eu comecei a mostrar, mas o cara disse: eu também sei cantar. Isso me deixou bem contrariado, mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando. E ele envergonhado foi logo se mandando. Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei, e minha canção pra ela terminei. E minha canção pra ela terminei. Que papo furado, um cara pra minha cara, mora. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e, o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Pois muito que bem, agora chegou a hora, chegou o instante, chegou o momento. Pode soltar a vinhetinha aí, vamos para a nossa carta de destaque sem perda de tempo. Pode soltar aí. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, a carta de destaque de hoje, gente, é danada, viu? É danada. É a carta da mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer do Mato Grosso do Sul. Olá, Maurício Fares, patati, patatá. Tá, tudo bem, menina. Maurício, eu sou de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Eu descobri o seu programa através do seu colega radialista de Nova Andradina, o Cícero Garcia. Você se lembra dele? Ah, lembro sim, lembro. Oi, como me lembro. Pois é, Maurício. Ele me falou muito a seu respeito e, mesmo sem ter te ouvido, eu já tinha uma imensa vontade de te conhecer. Agora, ouvindo o seu programa, é que eu sei porque o Cícero tem essa admiração por você. Maurício, eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo algum tempo atrás, mas que até hoje me machuca bastante só por lembrar. Eu sempre fui muito direita na minha vida, nunca gostei de nada errado. E muitas vezes eu até brigava com os meus irmãos se acaso eles fizessem alguma coisa que fosse errada. Olha, Maurício, eu nunca fui moça de muitos namorados, não, porque eu não dava liberdades a nenhum deles. Namoro comigo tinha que ser coisa séria. Até que apareceu um rapaz que parecia ser o tipo de namorado que eu sempre queria. Era um rapaz educado, inteligente, bem falante. Nós conversávamos bastante e eu acabei me apaixonando por ele. Depois de algum tempo, Maurício, ele me convidou para morar com ele. Mas eu disse que viver ao lado de um homem sem ser casada, que eu não aceitava, não. Aí então ele me disse que seria somente até ele resolver a situação do seu casamento anterior, porque ele estava em processo de separação e isso ainda iria demorar um pouco. Como eu vi que ele parecia estar falando a verdade e demonstrava ser uma pessoa séria, eu acabei concordando, Maurício, e fui morar com esse rapaz. Ah, mas isso foi a minha perdição, Maurício. No começo até que ia tudo bem, mas depois eu fui percebendo que o rapaz tinha uns modos estranhos. Ele mudava de humor, assim, sem mais e nem menos, ficava delirando e dizendo coisas sem sentido. E o modo como ele olhava, como ele me olhava por vezes, me dava medo. Só aí é que eu fui perceber que ele era viciado em drogas. Quando não estava sob o efeito da maconha ou do crack, Maurício, não sei o que é que ele usava, né? Até que, quando ele não estava sob o efeito dessas drogas, até que ele era um homem bom, carinhoso e gentil. Mas bastava usar a droga, aí ele se transformava completamente, Maurício. Eu não podia falar nada e nem reclamar de nada, que ele já vinha todo agressivo pro meu lado, querendo me bater. Aí um dia eu falei para ele que assim como estava, não dava mais para continuar, porque se ele continuasse usando drogas, que eu iria me separar dele. Pra que eu falei isso, Maurício? Foi a conta. Ele partiu para cima de mim, me agarrou pelo pescoço e tentou me estrangular. Eu tentava gritar, mas a voz não saía. Mas como eu não sou uma mulher fraca, viu, Maurício? Eu também consegui pegar um telefone que estava em cima da mesa e aí bati com o telefone na cabeça dele com todas as minhas forças. E eu ia batendo e ele ia afrouxando as mãos do meu pescoço. Olha, o rosto dele já estava todo coberto de sangue. Até que então ele me largou de vez e tentou sair correndo. Eu corri atrás dele, Maurício, e continuei dando porrada com o telefone até que ele caiu no chão desmaiado. Eu estava toda suja de sangue que espirrou dele. Daí, os vizinhos, vendo aquela gritaria e aquela cena, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, algemaram ele e a mim também. Levaram ele para o hospital e eu para a delegacia. Chegando na frente delegado, ele me disse que não sabia como é que eu fui me meter com um tipo como aquele, porque ele já tinha várias passagens pela polícia por uso de drogas, porte ilegal de armas e até tentativa de homicídio. Aí então, Maurício, eu contei toda a história pro delegado. E ele me disse que pelos antecedentes dele, ele ia tentar abrandar a situação para que eu não tivesse que responder processo, porque isso iria atrapalhar toda a minha vida. Olha, eu não sei o que foi que o delegado fez não, Maurício. Só sei que realmente eu nunca tive nenhum problema por causa do que aconteceu. O cara, depois que saiu do hospital, desapareceu da cidade em que nós morávamos e eu também me mudei de lá aqui para Naviraí, onde eu tenho uma tia que me acolheu na casa dela. Esse fato aconteceu no ano de 2012. De lá para cá, Maurício, eu nunca mais quis saber de homem algum. Agora minha vida é trabalhar e estou pensando em voltar a estudar e concluir o meu curso de enfermagem. Era o que eu tinha para te dizer, Maurício, porque eu ainda sofro bastante com o meu recente passado. Mas se Deus quiser, eu vou esquecer e reconstruir a minha vida. Agradece a sua ouvinte, a mulher sofredora e infeliz de algum lugar do Mato Grosso do Sul. Caraca, velho, que drama foi esse, hein? Que história danada. Nossa, como você sofreu e como você foi valente também, hein? Enfrentar um cara drogado, bater nele com um telefone. Ah, foi sem sombra de dúvida um ato de muita coragem de sua parte. Outra coisa boa que te aconteceu foi esse delegado que você encontrou ter sido muito humano e ter reconhecido que você apenas se defendeu. Senão você seria estrangulado pelo cara, não é? É claro. Então, pelos antecedentes dele, pela ficha criminal, dava para ver que era um cara que não valia nada mesmo. Só pelo fato dele ser assim, o delegado ter livrado a sua cara, foi um presentão que você ganhou. Porque se o processo tivesse corrido, se você tivesse sido incriminada, ah, não ia ficar bem pro seu lado não, viu? Ainda bem que houve, acima de tudo, humanidade por parte do delegado. Que coisa a vida da gente, né, menina? Você sempre foi uma moça de respeito, ajuizada, e assim mesmo caiu nas garras de um vagabundo desse tipo. É o que eu sempre digo, viu? Ninguém tem escrito na testa o que é. Ele conseguiu te iludir e somente depois de estar vivendo ao lado dele é que você foi perceber a espécie de vagabundo que ele era.